This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Alô, companheirinho. Tudo bom? Tudo legalzinho? É nóis de novo. Sinceramente, eu peço desculpas por não ter atualizado aqui nosso podcast. É que a situação aqui ficou muito complicada, faltou tempo. Fiquei meio doente, você reparou que minha voz também não tá lá, mais as coisas e tal. Mas estamos aqui de volta, tocando o barco, como sempre, e levando até você os melhores comentários e as melhores malhações desta porcaria de internet. Que legal que é a internet, né? Você tem um Skype que obrigou as grandes companhias a baixarem os seus preços de tarifações, né? Agora você pode falar de graça pelo Skype, deitar e rolar. O Messenger é uma merda pra isso, não presta. O Skype tá aí pra isso. Você também tem, às vezes, uma TV via internet capenga pra caramba, mas que já é um começo. Você tem downloads de episódios pirateados numa boa, né? Atualizações muito mais rápidas que a porcaria da TV. Eu, por exemplo, sou macaca do seriado Avatar, curto mesmo. Já baixei os 3 episódios antes que a Nickelodeon os passe. Baixei também minha série considerada NCIS. Que maravilha, né? Que coisa bacana. Fora os programas, fora tudo isso. E por isso a gringaiada tá muito louca, né? Eles estão rachando o pau lá, prendendo mulher por ter baixado 1.200 músicas. É que lá a lei vai muito em direção às empresas, né? Os direitos individuais, ficam, rola, tem aquele negócio. Mas as empresas deitam e rolam. O poder da grana, é o poder da grana que manda em todo mundo. E isso também rola também do lado de cá. Só que aqui, como o Estado é essa porcaria que só sabe arrecadar e nadar no bem bom, facilitando a vida dos manos e dos amigos, a gente tá bem à margem disso tudo, né? A gente baixa tudo, deita e rola. Tem alguns malucos que são a favor da música baixada de graça, né? De graça não, perdão. Baixada por um custo baixo. Eu já não acho isso vantajoso. Isso aí é vantajoso só pra gravadora, né? Porque o músico mesmo, ele ganha dinheiro com show, com suas apresentações, que é o justo, né? A ação de suas músicas pelo CD ou mesmo pela internet deveria ser uma fonte alternativa, e mesmo de renda alternativa, mas mesmo assim essa renda ela deveria ser redirecionada para o artista. E quando não acontece isso, né, o cara ganha cada vez menos, fora os medalhões tipo Buarque, né, os grandalhões assim, né, Roberto Carlos, eles ganham uma nota com o CD, seja pirata ou não. Mas é num show que o músico ganha o seu trocado, que ele faz a sua vida. E você não pode ir contra a mudança dos tempos, né? Os tempos estão mudando. Você acha que não, que tá tudo uma merda, que tá tudo uma bosta. Não, tem muita coisa mudando. Lembre-se que até algum tempo a Embratel tinha um monopólio das telecomunicações, né? A Telesp mandava aqui em São Paulo direto. Agora não, agora você tem trocentas empresas aí que buscam um monopólio também, né? A Telefônica tá aí para isso. Se marcar, ela come tudo que tiver pela frente, porque a espanholada é muito gananciosa. Mas em compensação, nesta competição louca que tá havendo por aí, acaba pingando umas vantagens pra gente, né? E isso é o que importa. Você não pode ficar isolado do mundo achando que não tá acontecendo nada. Não está. Mas o que não tá acontecendo mesmo, o que não tá indo pra frente, é o mercado de quadrinhos, né? Você sabe, eu só leio o gibi do Samurai Executor. Não leio o Berserker, não leio todos os demais, porque não tenho idade, negada, né, não dá. Eu tô com 43 anos, né? Cabelo branco no peito, pelinho branco no saco. Eu não vou ler essas coisas, porque me dá nos nervos, é muita coisa burra. Não rola. Já o Samurai Executor é gibi pra adulto mesmo. Porra, logo no primeiro ou segundo volume já tem estupro de criança, degolação de assassino. Porra, isso é gibi de nível. Só que diante desta política estúpida das editoras que está sendo por aí agora, um gibi desse gabarito, desse nível, está sendo vendido normalmente, com coisa para adolescente. Devia ter uma tarja avisando que o tema, ele é um tema pesado, não é para molequinho, não. Mas as editoras estão correndo livre, leve, soltas. E sabe por quê? Porque você não se manifesta, cuzão. Eu cansei de falar por aí com a molecada, né, que troca ideia comigo. Porra, por que você não vai lá e reclama? Porra, sempre tem uma coisa pra te fuder, né? Não, porque o... Ah, eles não vão me ouvir, isso não leva a nada, é perda de tempo e não sei o quê. E o mundo mudando, né? O mundo aqui fora mudando com trocentas coisas, mas não muda no gibi. Aqui, o nosso gibizinho querido, ele só vai mudar quando você tomar consciência de que é preciso protestar, que é preciso reclamar, porque é uma relação de consumo, turma. Você paga, vai, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 90 reais por um gibi, a editora tem obrigação de te ouvir. Não é mais aquele tempo em que... Tá pensando bem, não, até nos tempos da Abril. Abril dava a chance para você se comunicar com eles e dava uma merda se você pisasse, se eles pisassem muito na bola. Dava um fuá lá, saía reclamações, o nego rodava, tinha disso. Você fala que não, mas tinha também. Você nem era nascido, eu era. Eu vi, eu tava lá, você não tava. Então cala tua boca. Então a Abril dava espaço. Só que agora, se você vai numa Panini, numa Mitos, numa Conrad, você não tem ninguém pra te receber, cara. Você não tem um atendimento ao leitor, serviço de atendimento ao leitor, não. Tem no máximo as vendas pro leitor, mas sim é uma venda cagada. Tem as vendas ao leitor, acabou. Aí o que acontece? O editor, com aquela mudança da Abril sair das bancas, ou seja, o monopólio da Abril foi pro Beleléu, entraram diversas editoras pequenas, todo um bando de rapinante, tudo um bando de interesseiro, que pegou aquela sobra e começou a lançar por eles, né? E você reparar, essas editoras aí são todas formadas por ex-funcionários da Abril. Você veja direitinho, eram todos funcionários da Abril. A Abril desativou tudo, ficou pros caras. Eles correram atrás, mérito deles, palmas. Só que nos dias de hoje, o editor está tão acomodado, está tão sossegado, está tão tranquilo, que ele não se sente obrigado a cuidar da qualidade. Primeiro, a primeira vez que eles sentiram que o leitor aqui virou cuzão foi com aquele negócio de lançar mangá invertido. Uma boa negociação, turminha, envolve você conversar com os caras. Os japoneses impuseram essa condição de lançar o mangá ao contrário, porque eles se basearam nas experiências que aconteceram nos anos 80, 90, com o Clube Solitário pela Dark Horse. Isso é tudo cagado, que os gringos só invertiam a página e foda-se, né? Não, aqui a gente tem pessoal e tempo para poder fazer a remontagem quadrinho a quadrinho. Eu mesmo fiz isso nos mangás do Yujin que eu lançava lá pela editora Ninja. A gente não precisava inverter a página inteira. A gente remontava. Mas o que acontece? As editoras resolveram abaixar a cabeça e enfiaram isso. Foi uma confusão no começo, mas aí o leitor se mostrou passivo, se mostrou bonzinho. Ah, é, meu mangá tá na posição que ele foi publicado no Japão. Ah, estou me sentindo tão japonês. Aí a turma abaixou a cabeça. O editor, muito esperto, falou: eu vou botar no cu dessa gente. Ah, eles querem mangá. Beleza, eu vou lançar mangá do meu jeito, como eu quero. Ao mesmo tempo, houve uma mudança interna nos quadros das editoras e os caras competentes, os caras que manjavam de quadrinhos mesmo, tipo Franco de Rosa, só para citar um exemplo, foram mandados embora. Eles foram para outros trabalhos, outras editoras, outros esquemas, mas os caras que mandam, até o próprio Vornei, que é um boçal horroroso, mas ele manja de quadrinho pra caramba. E fez bons trabalhos no nível técnico de publicação, ele fez uns negócios bacanas. Foram todos espirrados do mercado. E quem que o editor colocou no lugar? Gente, molecadinha frouxa, molecadinha babona, e especialmente fãs. Porque acontece o seguinte, né? O fã, quem mais berra, quem mais se destaca, eles puxam para as editoras. Vejam, Peixoto. Peixoto é isso, ele era um fã. O Nagado era um fã. Cassaro era um fã. Nenhum deles tinha formação. Claro que no momento, né, eles foram aprendendo nas manhas e tal. Mas eles não têm aquela vivência, aquele tino, aquele tato que os Camargo, um Franco de Rosa tinha, né? E tem. Pelo que me consta, o Franco não morreu. Mas acontece que essa turminha nova cobra barato. O Franco cobrava 4 conto pelo trabalho dele. O Cassaro, Peixoto, essa turminha aí, o Nagado, é o Zaqueico, que eu já vou falar dela, entrou ganhando 800 conto e outra, sem registro em carteira, sem férias, sem vale refeição, sem vale transporte, só na notinha fiscal. Pelo que me consta, isso não pode. Pela legislação trabalhista, você não pode fazer isso. Você pega o trabalho e faz em casa. Não, eles trabalham dentro da editora. Porque você não pode tocar 10 revistas em casa, é demência. Eu toco 2 aqui lá pro Japão e morro. Morro porque é foda, é muito trampo. Agora você imagina que quer cuidar de 10 revistas em casa, não dá. Então tem que trabalhar na editora. Isso já está fudendo a legislação trabalhista. Mas aí que está, é uma consequência, porque o editor se sente livre, ele vai enfiando o pau, né? Ele vai sendo um reclama, ele vai enfiando. Aí ele contrata fã incompetente, que só faz fanzine, que não tem culhão, que não tem postura, que não tem uma linha editorial, não tem nada. Já começa contratando um moleque ou uma menininha incompetente que abaixa a cabeça e diz sim pra tudo. E essa pessoa vai na internet e depois faz o trabalho de assessoria de imprensa. Ou seja, vira um canivete suíço dos pobres, né? Aquele canivete chinesinho, vocês já conhecem, né? Vira isso, ele faz um monte de coisa e faz cagado. Faz cagado por quê? Quando você mete a mão numa publicação, você tem que prestar uma atenção da porra. Tem que ter uma sintonia, um tuning. Bonita palavra, né? Um tuning com o texto para que ele não fique absurdo, que ele não fique torto. Aí o pessoal vai modificando isso, vai modificando toda a revista estraga. Mas o leitor não reclama. Aí o pessoal pega aqui no caso do Samurai Executor, só posso falar dele que eu não leio o resto, já te falei. Você coloca um monte de legenda no final. Primeiro que isso vai contra todo o hábito cultural brasileiro, que a legenda tem que vir no rodapé da página. Se você joga para o final, você para o sentido de leitura do leitor, você para o sentido de leitura, vai fazer o cara ir lá para trás, aí ele volta e já perdeu o pique. Imagina que você tem uma legenda no cinema, está passando assim um negócio, está vendo um filme, aí a legenda aparece lá o número 2. Aí você tem que esperar o final do filme para poder ler. Porra, ninguém lembra. E é a mesma coisa, ninguém lembra de ir atrás dessa legenda lá no final. Isso funciona para livro, que a sua intenção está muito mais focada ali, né? Funciona melhor, qualquer coisa você volta, porque a informação está condensada. No gibi não, no gibi você tem uma perda de tempo medonha, aí você corta o barato. É por isso que quando eu leio eu nem presto atenção nesses assuntos, eu vou direto no texto, porque o texto é o que interessa e a imagem fortalece o texto. Aí você pega uma menininha que não tem informação, você pega um carinha bobão que vai cuidar desse puta material, que é um quadrinho fantástico. O que que acontece? Sai cagada. Lobo Solitário aqui, qual é que é? Volume 6. A Elza Keiko teve a pachorra de não revisar o trabalho dela. E a imagem da lombada saiu repetida do número 5. Agora veja, a editora publicou alguma errata? Não. Publicou alguma correção, algum pedido de desculpas? Não. No máximo que ela fez foi colocar no blog dela pra você, a imagem pra você imprimir e colar, tá, carinha? Porra, quer dizer que você, como leitor, é obrigado a acompanhar a carreira da menina, né? Você é obrigado a ficar par e passo com o que ela faz, ler aquele monte de merda que ela escreve, aquele monte de lixo que ela produz lixo. Lixo no sentido de baixa qualidade, né? De não ter nada. Você é obrigado a acompanhar ela para ver se vai sair alguma errata. Meu, o que que é isso? Isso é a mentalidade do editor, cara. Ele não tá se importando com isso, não. Ele não tá se importando com você. Porque você, leitor, ficou passivo. Você ficou frouxo. Então ele deixa mesmo. Me disseram agora há pouco aqui no meu blog, né, o Pasto Coletivo, pastocoletivo.blogspot.com, que aliás o nome do blog é Mundo Obscuro, mas tudo bem. que no Berserker, no gibi do Berserker, a Elsa publicou lá um fanfic. Puta que pariu! Que você tá pagando, cara? Você tá pagando pra ela fazer promoção dos amiguinhos dela. Você tá me entendendo? Porque o que que tá havendo? Ela tá se sentindo confortável. Ah, eu tô tão bem, sou tão aplaudida, sou tão querida. Ai, que coisa legal. Aí ela põe na revista o que ela bem entender. Por quê? Os meios pra você chegar até ela estão cerceados. Você não tem contato com a menina. Você não tem um meio de chegar até o editor. Você manda um e-mail pra Panini, eles não respondem. Ligar, ninguém vai ligar, porque todo mundo fica com medo de receber uma bronca, etc. E outra, eles não têm serviço de atendimento ao leitor. Ou seja, cai tudo na mão dela. O que que ela faz? Ah! Ela é bem medíocre, né? Ela é bem tapada. Ela não presta pro serviço. Então o que que ela vai falar? Ela tá com inveja. Tá com inveja. O que eu acho que houve foi uma peixotalização dos editores. Fabiano Denardi, Elza Keiko, Lopes, não, Lopes é pau mole, Lopes não é ninguém. E os demais editores dessas editoras, dessa turminha aí, viraram um bando de peixoto, um bando de gente que se acha certa, né? Que se acha correta aqui, porque tem um 10 carinha que fica aplaudindo. Muito bem, como você é legal, parabéns. Aí tá, acha que tá tudo certo. Aí o editor olha bem assim e fala, que putaria que é essa? Ah, foda-se, eu tô ganhando dinheiro do mesmo jeito. Não, continua aí. Porque não tem ninguém que chegue nele e fala, meu, isso tá uma merda. O único que reclama mesmo sou eu. O que que eles falam? Ah, é o BK, não é ninguém. Ele não é nada, esquece. Vamos curtir nossa vida, estamos tudo bem. Só que você sabe que ela tá cagando e você tá pagando e você compra a merda que ela faz, cara. Você vai lá, você compra o gibizinho, aí tromba com a cagada, não, você reclama. Você reclama, não. Você não faz nada. A culpa também é sua, porque você tem o pecado da omissão. É que acontece, ela se sente confortável. Eu tentei estabelecer um diálogo com essa gente, tentei conversar com eles. Porra, não estou falando o meu nome. Estou falando o nome do gibi, que tá, e meu, está errado. Está cagado, saiu, faltou essa palavra aqui. E não sai uma maldita errata. Você abre aqui a Folha de São Paulo, tem a parte lá, erramos, né? Porque não, erramos e não sei o que. Meu, é tão bonito, é tão educado isso, né? Não. Eles não publicam erramos. Sabe por que não publicam? Porque você acha que está tudo certo. Porque você paga, mas paga para o prejuízo, mas você não acha que vale a pena. Não acha que vale a pena. Ah, você acha que não vale a pena? Eu me lembro que em 80 e pouco eu comprei o. Lá na Muito Prazer, aqui na Avenida São João, eu comprei o gibi da Mulher Maravilha, né? É, eu também já fui bobo. Eu comprei o gibi da Mulher Maravilha. Quando eu vi assim a contracapa interna, tem um editorial de página inteira, imenso. Basicamente, os gringos estavam pedindo milhões de desculpas e dando os motivos pelo qual o gibi subiu de preço em 10 centavos. Por quê? Isso é relação de respeito para consumidor, turminha. Uma relação de respeito, de educação, de profissionalismo. Olha, eu tive que subir, me desculpa. Estamos fazendo possibilidade, vendo as possibilidades para melhorar, e que é foda, me desculpa. Vê se o editor brasileiro faz isso. Já subiram os preços de novo, não deram a menor satisfação, não deram a menor notícia, nada. Ó, subiu e pau no seu cu, cara na tua boca. Aí o que acontece? Vem esses macaquinhos amestrados da editora, essa turminha. Ai, subiu porque o papel ficou caro. Ah, subiu porque o fotolito isso. Ah, subiu. Primeiro que o papel no Brasil é cotado em dólar. E o dólar está caindo sempre. Segundo que o papel também é faturado. Eles jogam para 30, 40, 60, 90 dias. Tem gráfico aí que faz em 120 dias. Tem disso, hein? E para o editor que roda muita coisa, o preço, o custo da impressão é lá embaixo. Mas subiu por quê? Eu te explico por quê. Subiu porque eles tinham uma tiragem, digamos, de 2 mil exemplares por publicação. A tiragem caiu! Porque eles conseguiram, graças ao código de barra, fazer um remanejamento das publicações, visando atingir apenas os pontos aonde vende mais. Deu para entender? Por isso que falta gibi aí na tua região. foto da região, na região do teu amigo, ou nem chega, porque só está nos lugares em que vende. Aí quando, agora que o mercado se acomodou, o que, que eles fazem? Sobem o preço de capa, mas mantém o preço da produção interna baixinho, mantém o preço da gráfica também baixo, e mantém a distribuição no mesmo patamar, né? No mesmo custo. O que acontece? É lucro para eles, cara. Eles já estavam ganhando muito. Já estavam ganhando uma fortuna. Agora vão ganhar mais. Tudo bem, é direito deles fazer isso, eu não discordo. O que é complicado é que você tá pagando por esse sistema, velho. Você tá deixando a coisa rolar nesse sentido para fuder cada vez mais o teu gibi querido e a você. É impressionante, né? O mundo inteiro caminha para o benefício de todos, seja pelo Skype, seja pela TV a cabo, seja pela própria internet, é para todo mundo ficar legal. Não, nos quadrinhos você vai ao contrário, você caminha numa situação, num sentido contrário, para fuder com o leitor. Quantos e quantos e quantos leitores saíram das bancas porque eles não têm condição de dar R$15 num gibi, o custo de vida subiu, o poder aquisitivo caiu, mas o preço do gibi subiu. Por quê? Porque o editor está num mercado tranquilo. Ele deixa por tantos e tantos dias na livraria, tem um capital medonho, ganha uma grana tranquila e ele não precisa trabalhar. Ele pega o licenciamento, que é barato, lança qualquer porcaria. Volta e meia pinta uma coisa ou outra mais cultural, mas porra, meu, ele tá na boa. Como é que funciona o mercado de quadrinhos na Argentina? Tem o gibi popular que sustenta o gibi meio termo, que banca o gibi de luxo. Como é que funciona no Japão? Tem o mangá popular, semanal, quinzenal, mensal, aquele catatal imenso, que banca, depois de algum tempo, a edição de bolso, o tankobon, que depois banca uma edição maior. Ou seja, eles reciclam os quadrinhos para diversos públicos. Mesmo nos Estados Unidos, o gibi de super-herói, eles têm aquela tiragem medonha, um gibizinho popular, mas depois você tem uma edição mais caprichada. Rola lá, não, vocês devem estar mais a par do que eu. Mas na Europa também é assim, lá em Portugal tem um gibizinho popular, baratinho, de 1 ou 2 euros, merreca, papel jornal. Mas as histórias que estão ali depois viram álbuns de luxo. Aqui o que você tem? Você tem só o luxo. Acabou. Gibi popular? Não. Ah, mas eu estou pagando R$6 pelo gibi da Panini. Isso não é gibi popular. Gibi popular é papel jornal. Ah, mas eu não gosto de papel jornal. Foda-se, pau no cu do seu e da tua mãe, filho da puta. Não é para você, é para o mercado. O benefício é para o mercado. Todo mundo ganha quando tá todo mundo lendo. O editor ganha, a Elza Pacheco também ganha, porque ela tem lá o trabalhinho dela. Tudo, eu ganho porque eu vou poder ler outros tipos de quadrinho, vou poder acessar a banca, porque eu detesto livraria, não gosto de livraria, não gosto de gibiteria, e como eu, milhares de pessoas também não gostam, porque é longe. A banca tá aqui do meu lado. Eu subo a esquina ali, vou comprar leite, comprar ali o gibi, beleza. Vou lá pra cima, botar no. Eu não sou de frequentar shopping, eu detesto shopping, eu odeio shopping. E muita gente também detesta shopping. Só que o editor não tem interesse em ir atrás desse público, porque o que ele rodaria com 100 mil exemplares, hoje ele roda. Perdão, deixa eu me refazer. O que ele gastaria com 100 mil exemplares, digamos, com 40 mil exemplares, papel jornal, um puto trabalho monstruoso de logística e distribuição. Hoje ele faz o mesmo com 2 mil, 3 mil exemplares de papel de luxo, põe nas 10, 20 gibiterias por aí e vende do mesmo jeito. Quem que é o otário? Ele? Não, o otário é você. Você é o otário. Eu não estou nem falando pela qualidade do gibi em si. Não estou nem me referindo a isso. Estou me referindo a que você está pagando papel de luxo. Aí você pega o gibi, você paga lá 60 pau no gibi, 80 pau no gibi, põe na estante e esquece. Você não relê. O gibi popular você deixa pela casa, deixa no banheiro, deixa no carro, deixa no quintal, deixa na mão das crianças, na sala. Aí você pega e diz, porra, essa história é legal, deixa eu reler. Mas você não pode fazer isso com o gibi de luxo porque ele é muito caro. Então você é obrigado a largar ele na estante. Quem que lucra com isso, turma? O editor. Ele paga barato no licenciamento, paga barato na impressão, dentro dos limites, né? Não tem mais fotolito, agora é tudo impressão digital. Quem tem fotolito é um caquético. Contrata uma Elza Keiko, uma babaquinha arrogante, uma incompetente, mas que bota a banca, né? Que é útil, por 800, 1.200 reais, com nota fiscal, não registra nem carteira, não dá direito trabalhista nenhum, e a trouxa aceita. De onde que eu venho, isso é trouxa. De onde que eu venho, você trabalhar com um cara por amor à causa. Amor à causa é a puta que eu pariu. Você tem que ter seus direitos trabalhistas, tem que ter o seu direito como trabalhador, como empregado. Não é amor à causa, tudo bem, é gostoso. Eu trabalho com publicações porque eu gosto, mas a minha vida é escrever. Trabalhar por amor a uma causa, pro outro ganhar dinheiro, vá pra puta que te pariu. Isso é ser otário. Você conhece algum mecânico que entra na Ford por amor à Ford? Você conhece algum programador que entra na Microsoft por amor ao Bill Gates? Deve ter. O programador é tudo idiota mesmo, deve ter. Mas você não vê um bancário ir no banco, trabalhar no banco por amor ao Bradesco? Você tem isso? Não, porque é uma relação de trabalho. É emprego, é dinheiro. Só nos quadrinhos é que você deixa entrar essa turminha, porque eles são úteis, porque eles são otários. Eles estão assim, escrevendo na testa assim: otário, imbecil, cretino. São pessoas pequenas, pessoas mesquinhas, pessoas infantis, que não tem noção de nada. A Elza Keiko não sabia o que é inversão de página, o que é flipar uma página espelho, ela não sabia. Agora bota a banca que sabe tudo. Agora bota a banca que manja pra caralho. E manja o quê? Manja nada, porque tá ganhando uma merreca, cara. Se você ganhasse uma grana e sustentasse a sua família, se você tocasse a sua empresa, se você levasse coisas boas pra frente, beleza, eu tô lá no teu pé pra te aplaudir, é isso aí. Mas a Elza mora com os pais. O Og, o Fabiano, mora com os pais também. Eles não têm empresa, não têm... Não, empresa não, eles não têm futuro. Eles não têm proposta. Eles não têm nada. E fazem um serviço porque você concorda. Agora eu vou falar rapidamente, nessa nossa meia hora, eu vou falar de um camarada que vale a pena você ficar a par. Alexandre Nagato. Eu recebi umas mensagens dele aqui, porque eu passo no blog dele, lá na página dele, e comento algumas coisas. Ele falou, não, para você ser ilustrador, você tem que, né, você tem que ter a firma aberta com sócio, você tem que ter capital, você tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E as empresas exigem que você tenha nota fiscal, recebo de autônomo, eles não aceitam, e bereré, bereré, bereré. O Nagato, ele é pau mole. Não comigo, porque ele, comigo ele xinga, briga, quer bater, quer xingar, é muito macho, né? Mas ele não devia brigar comigo, devia brigar com o chefe, que o cara que vira pra ele fala, olha, você abre uma empresa pra emitir nota fiscal. Com certeza o cara tá de sacanagem. Ele já começa, já tá com uma sacanagem, porque ele tá querendo escapar, esse camarada quer escapar do fisco, né? Ele não quer contratar você. Podia contratar o Nagato, dar um emprego pra ele, não, nota fiscal. Mas sobe o salário do Nagato, em vez de pagar milzinho, o cara podia pagar 1.600 pela nota. Não, ele paga menos. Ele podia contratar o Nagato por 1.200, mas ele paga 800. E o Nagato concorda. Para abrir empresa, você não precisa de sócio. Não, eu tenho minha microempresa, eu abri sozinho, tem que ver a adequação dela. O que ela faz? Não precisa de sócio. Tem toda a burocracia, um inferno, uma merda. É, mas é um sistema de sacanagem. Ah, mas o cara não aceita recibo de autônomo. Ele não aceita, então você vai no Ministério do Trabalho e faz uma bronca. O que o Nagato faz? Ele enfia o rabo entre as pernas e vai abrir empresa. Aí você vê o desenho dele, na página dele, aquela coisa medíocre, aquela coisa caretinha, uma técnica simples, limitada, mas com ausência total de conteúdo. Não tem tesão, não tem vida. longe de mim fazer comparações, mas você pegar o desenho da minha mulher aqui no blogzinho dela, né? Você pode ver direitinho lá o desenho dela. Ela tem uma deficiência técnica, mas é um desenho que cresce, é um desenho bonito, um desenho com personalidade. O desenho do Nagado não tem personalidade. Por quê? Porque é um cara castrado. Ele se castrou. Ele tem aquele papo de ser católico, de não sei o quê, né? Mas como artista, você não pode colocar a tua arte a serviço dos caras que você se castra. Você tem que colocar, você pode até colocar, mas tem que manter os seus objetivos como artista mais elevados. E o Nagada não faz isso. Ele virou empregado. Mas por que eu estou falando dele? Porque o cara, eu fui lá e comentei isso com ele, ele vem me xingando. Que eu sou covarde, que eu sou não sei o quê, e que não sei o quê lá. Puta, o Nagada é de uma imbecilidade, gente. Primeiro que eu não nutro, não tenho por ele o menor rancor, a menor raiva, a menor nada. O que eu gosto de fazer é criticar as coisas dele. Mas ele leva pro pessoal, por quê? Porque ele é um baixinho. Puta, baixinho é foda. Baixinho é aquele camarada que, pra compensar a baixa estatura, quer vencer os outros do grito. Eu conheci o Nagada no Centro Cultural, e naquela época ele detestava mangá e anime. Ele detestava, achava tudo uma merda, tanto que o estilo dele era mais ocidental. Ele não gostava de mangá e anime, detestava. Tinha a bronca da japonesa, porque buzinaram a vida inteira dele. Por isso é aquele japonesinho, aquela cara comprida assim, né? Parece o Orestes Square, ser japonês, né? Aquele queixão. Ele é um menino feio, é um cara feio, feioso. Eu também não sou bonito, mas ele é feio. E a molecada zoava muito com ele. E o sobrenome dele, Nagado, rima com cagado. É claro que ele ia ficar puto. Faz sentido ele ficar puto. Concordo. Também ficaria muito puto. Mas ao invés dele se assumir, falar, não, eu não gosto dessa merda, eu não faço. Manter a autenticidade, o que ele fez? Ele se vendeu exatamente para tudo aquilo que ele era contra. Me lembro que na época que eu conheci, 80 e pouco, 79, 80 e pouco, era eu, Peixoto, tinha o Orlando de vez em quando, tinha outros carinhas, tinha o Nagado no meio. Dessa turminha só sobrou nós, basicamente, né? O Nagado, ele detestava a religião. Ele tinha uma raiva, ele, mais um pouquinho ele virava punk. Aí ia ser um barato, o japonês punk é um barato, cheio de revolta. Mas o Nagado se vendeu. Ele se tornou exatamente aquilo que ele sempre detestava. Mas por quê? Que na verdade o camarada, ele queria ser aquilo mesmo. Ele queria ser um japonesinho certinho, bonzinho, alegria da Bachan, dentro daqueles negócios. Ele estava mentindo para ele naquela época. E agora ele está dizendo a verdade, mas em compensação a verdade dele é uma merda. É uma merda. Porque o traço dele é ruim, as histórias dele são ruins. Ele virou capacho. Ai, vou falar da cultura japonesa. Pau no cu da cultura japonesa, mano. Eu sou brasileiro, cara. Eu sou brasileiro, eu tenho sangue de negão, tenho sangue de europeu, cara. Tô casado com um japa, meus filhos têm sangue de chinês, mano, tá ligado? Chinês da Mongólia. Mas não, o que ele é? Ele não é nada. O Nagado tem um vazio de identidade tão grande que ele tá pirando. Então, ele, como é que ele extravasa essa raiva? Agredindo, xingando, bancando o homem, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o Nagado é um cara que não sabe quem eu sou. Você sabe, você também não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz. Ninguém sabe. O Nagado tem aquela imagem de que era não sei o que, de que eu era aquele cara dos anos 80, 90, um gozador, não sei o que. Bicho, eu mudei. Eu tô com 43, eu já passei por muita coisa que você nem faz ideia. Aí o Nagado fica ameaçando, ameaçando. Ele não sabe com quem tá se metendo. Não comigo, longe de mim, não vou falar nada pra aquele cara, não. Ele quer saber dele. Mas tem gente por aí muito pior do que eu, que mata. Que mata, que mete bala, que passa fogo. E esse baixinho, um dia ele fica falando essas merdas, um dia alguém vai lá, não sou eu. Alguém vai lá e mete um teco na boca dele. E como é que fica? Agora ele tá com uma namorada, tá com esposa, né? Depois de 20, 30 anos de namoro, resolveu botar a mulher pra dentro de casa. Pobre louca. Pobre mulher sofredora. Aí resolveu tomar... Pô, podia parar com essa merda e virar gente, né? Mas não vira, cara. Não vira. Não vira porque essa gente não tem a visão no presente. Eles não olham o presente agora. Olha, o que, que eu quero fazer? Eu não quero ser empregado pro meu resto da vida. Mesmo porque daqui a pouquinho o Nagado vai se aposentar. O que vai ser dele? Filho ele não vai ter porque ele não é chegado na fruta, né? Ele não vai ter filho, vai ficar aquela coisa. O que, que ele vai fazer com todo o talento dele? Vai ser mais um ilustradorzinho ridículo. É o Zaqueico. Vai ser mais uma medíocrezinha que sorridente, que não sei o que, que aparece ali, que sorri. Quero lembrar todos vocês, seus viados. Um que botava muita banca, que era muito bom, que era, se achava o tal, que apareceu na TV, que fez curso, que não sei o quê. Sérgio Peixoto Silva. Hoje esse camarada tá morando de favor num quartinho. Não tem trabalho, não tem emprego. Ele dá uma de promoter da Animecon, Anime ABC, onde ele batalha ali uns trocadinhos e cata uns sacos de feijão e arroz. Ontem ele tava por cima botando banca, ganhando uma nota com a Animecon, ganhando uns 40, 50 pau num final de semana, fazendo churrasco, aparecendo na televisão, dando entrevista, tudo bacana. Cadê ele agora, hein? Eu não sou nada nem ninguém nesse mundo, não sou nada. Mas a última coisa que eu vou fazer é botar banca. Porque eu sei que nesse mundo, cara, o mundo dá a volta, as coisas viram. Que vem em volta. Hoje tá batendo, botando banca, amanhã tu vai cair, filha da puta. Amanhã tu cai. Porque não é isso que importa na vida, não. O que importa na vida é você tá com a cara limpa. Com a cara limpa. E não com o ego sustentando sua vida. Por isso que essa gente sofre. E por isso que o nosso gibi sai cagado. Deu pra entender, neguinho? Puta merda, falei demais. Quero mandar um abraço pra todos vocês, meus considerados. Essas garotas maravilhosas que acessam o meu blog, que ouvem o meu podcast, vocês acessam, mas não fala comigo, né, suas vacas? Ninguém manda um beijinho pro Zé Roberto, né? Eu tô velho, mas tô vivo, viu, filha da puta? Manda um e-mail pra mim, viu? Roberto Pereira, 1964@uol.com.br, ou então jrp_1964@hotmail.com. Agradeço a todos pela sua presença, pela sua paciência, e você que não gostou, ó. Pau no meio do teu cu e da tua mãe, filha da puta. Não gostou? Não ouça o que tá fazendo aqui, porra. Passou aqui 30 minutos ouvindo eu e ainda quer falar. Pá, puta que pariu. Negadinha, muito obrigado por tudo. E para breve, grandes novidades, hein? Vem aí o site do BK. Tá difícil de escolher o template, mas já achei o hospedagem. O site de hospedagem é bacana. O template é um cu. Puta merda, eu pensei que ia ser mais fácil, mas é difícil essa buceta, hein? Já encontrei um template e eu vou vender uns produtinhos em PDF que você vai gostar. Já que o pessoal não tem as manhas, ninguém tá fazendo, vou fazer eu. Porque a barra tá pesando, a grana tá acabando, é uma merda, cara. Valeu, turminha. Beijo na bunda. Tchau, tchau.